parada, firme hoje a gente vai ser a cara. São Paulo vibra o funk, a cidade não para. Tem rock e raga ré, tem samba, funk e soul. Vai descer Augusto também. Na moral. Ali, aquela lá. Vem cá. Ei, vem cá. Chega aí. 90, gatinho. Puta, 90 conto. Tá cara. Você não vale nem 10 centavos. A nossa noite é longa. A nossa noite é longa. A nossa noite é longa. A nossa noite é longa. A nossa noite é longa. A nossa noite é longa. A nossa noite é longa.